grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. DJ Gargamilha, um absoluto, absoluto. Imagina tu que é o bestão, tu que é o bestão, tu que é o bestão, tu que é o bestão, tu que é o bestão. Júnior Santorini. Imagina tu que é o bestão.